Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azila. Tá nem aparecendo na cara. O passo é isso, né? Que o cara faz uma porrada de... E a câmera tá no Joel. Se fudeu. Eu sou o Joel Suki. E aí, mané, ó. Minha estresse, pele bem estresse. Limpinha aí, ó. Estresse, é? Bem limpinha, aí, mano. O cara não joga logo. O cara, que os benefícios sobre benefícios de não jogar o LOL, hein? Produtos de beleza. Não, macho, o LOL é putaria. Vai lá, mané. No cast de hoje, nós iremos falar este problemas. É pera aí, macho. O cara tá anunciando o cast. Chega no cast, pô, mano. Mané, coçando os olhos. É. Aqui é o Telo! É putaria que quando a câmera tá. O cabra vai coçar os olhos. Mano, fala aí, mano. Vai lá, mano. Fala aí, né? Tu já falou, falei, mano. E eu sou o Neto Maru e a gente sempre se estressa quando tem que desestressar. Também foi um susto, mano. Né? Eita. Eu vi o bicho ali, ó. O macaco ali, aí eu já vi. O Almeida de novo. Almeida! O Almeida também tá caracterizado. O Almeida, né? Evoluiu, né? Tirar a máscara aí do Almeida, o bicho tá se escondendo aí. Vai lá. O Almeida. Então vamos ver quem é, né? Vamos ver quem é. Quem é? Vamos ver quem é, aí dele. A cara dele. Não, aqui. Bicho é fuleiro, né? Vou trocar. Peraí, amigo. O Maito. Ok. Então. Porque o Almeida é skatista, velho. É mesmo, eu tô assim. Ei, macho. Ah, vai lá, mano. Eu ia anunciar o programa agora. Não, mas pode anunciar. Vai, mano, tá. Fala aí, mano. Tá quebrado. Só tu querendo anunciar. Vai lá. Vai lá. E o cara querendo anunciar. Você pode usar o desejo desse. Vai lá, Manel. Anuncia, Manel, anuncia. No cast de hoje, nós iremos falar sobre benefícios e malefícios do LOLzinho. Tô vendo que ele tá tentando fazer voz de homem, né? Manel é o Emílio, né? Emílio. Parece mesmo, viu, mano? Pintar os cabelos. E aí? Qual é a hashtag de hoje, Manel? Hashtag LOL para LOL saúde. E minha pele. Vai. Hashtag LOL e minha pele, Manel. Pra botar aí nos comentários, né? Porque a gente vai fazer um... A gente vai tentar fazer um quadrozinho de comentários, né, Manel? Quadro a gente de vai... saúde, né? É, pois é. Tipo, né? Tipo aqueles Consulta programa... com o Manel, né? Doutor Manel, né? Doctor Carlos. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre, né, Manel? Casos de família. LOL. Problemas de pele. É mesmo, e o governo, Manel? E o governo? Dá o closet, velho. E o governo, Manel? Vai, fala aí, tua primeira experiência. League of Legends. E aí, Manel? League of Legends. Já tá aqui o microfone, mano, já. Vai. Eu comecei a jogar, acho que eu comecei a jogar o League of Legends na... Qual foi a temporada, hein? Aquela que era o mapa antigo. Vixe, terceira temporada, eu né? Eu acho que a gente começou a jogar, mano, LOL em 2014, eu acho. Acho que foi por aí mesmo. Por aí, mano. Quando começou a Azila, 2010. Eu acho que não jogava LOL ainda, não. Não. Acho que eu joguei em 2009. Ainda 2009, me lembro. 2009? Eita. É, não, o LOL é de 2010, né? Por aí, mano. Não, é de 2009 mesmo. Eu sei que a gente completou 10 anos agora, mano. É, 10 anos, é. 2009. É, não, então eu comecei em 2009, não. Começou não, mas eu me lembro que a gente começou a jogar, foi num negócio desse. A gente tava gravando um podcast. A Bala mandou umas imagens, mano, dizendo assim, ei, mano, qual skin vocês acham que eu devo comprar? Ei, mano, falar nisso, cheiro, Bala, mano, não está mais jogando. Meu Deus do céu, mano. É mesmo, né? Bala instalou o LoL de volta um dia desse, mano. Três, mano. Um dia desse não, mas ele jogava direto, mano. 24 horas, dia, mano. É, mas é porque ele teve que trabalhar, né, mano? Infelizmente, tem uma época da vida, né, mano, que o cara... O cara tem que trabalhar, por né? Por isso aí, mano. É triste, mano. Infelizmente, é, o cara tem que comprar as skins, né, mano? Aí... Porque o jogo já lhe intimida, né? Porque o LoL, ele é todo de graça, né? Exatamente. Mas se você quiser ser uma pessoa de destaque, né, e tal, no jogo, você tem que ter as skins, né? Que são as peles, aquelas paradas. Exatamente, as roupinhas, né? Porque, assim, é como tu disse mesmo. O LoL, ele é aquele jogo de graça, né? Aquele jogo de MOBA, né? Que o pessoal diz que é o multiplayer... De batalhas massivas, né? Uhum. E tal. E ele é mais ou menos aquela coisa. Quando alguém me pergunta o que é o LoL, aí eu falo que é. Ah, é uma espécie de xadrez, né? Uma mistura de xadrez com jogo de estratégia, né? Assim. É mais ou menos isso daí, né? Porque estresse tem a... também. Que é estresse também. Sabe por quê? Eu nunca vi um jogador de xadrez estressado. Já, né? Macho, tu tirou a palavra da minha boca, macho. Puta que pariu. Por quê, Manel? Por quê? Dizer justamente isso aí, ó. Ué, mano. Manel fazendo drama. O cara nunca viu o jogador de xadrez puto, macho. Mas é porque a gente não... Na verdade, o cara nem vê esses bichos pela rua, né, mano? O cara só identifica em campeonatos, né? Não, mas eu tô dizendo assim, na partida, né? Ah. Vamos falar nisso, andei assistindo alguns vídeos do campeonato do LOLzinho. Jogador ali, tudo calmo. Alguma coisa tá errada. Sabe que os caras são chineses, mano, não, mano? Tá chinês tudo errado ali, mano. Por isso que a SKT perdeu. Mas aquele cara, aquele jogador de xadrez, Manel, que ele lutou contra o robô, lutou. Kasparov, né? Lutou contra o robô. Botaram eles dentro de um autódromo, né? Ele versus um androide lá. Porque ele ganhou do... Porque o computador, mas né? Isso aí porque ele é russo, mano. Na Rússia, mano. O cara pode fazer essas paradas aí, mano. O cara botar... É. Porque, mano, ele tava ali jogando contra o computador. E o computador, ele já tem todas as jogadas ali, né? Mais ou menos calculada, né? Pra onde é que vai ser a... Aquele esquema lá de... 30 e tantas jogadas, né? 30 e tantas jogadas à frente, né? E tudo mais... Aí tu vai jogar contra a inteligência artificial do LoL e ela leva um piauzão de 30 frags, mano. O cara matando só uma porra a máquina, mano. Manel, ele nunca jogou contra a máquina. Nunca jogou contra a máquina. Inclusive, a máquina vários é muito fraca, jogadores, mano, perguntam se o Manel é a máquina, mano. Os caras não acreditam. Valeu, eu nas jogadas não, dentro. Mano. É, mano. Eu tava jogando essa mentira, semana. Mano, mentira, mano. Os caras, mano. Esse ADC aí, melhor é bot, é bom. É dentro, mano. Por quê, mano? Tu bota naquele modo lá do LoL de treinamento, mas a máquina é uma merda, não, mano. É ridículo. É só pro cara testar as habilidades mesmo, pra cara ver. Mas é porque esse tudo. Teu comparativo é interessante, mano. Porque assim, teoricamente no xadrez, sei lá, na sua rodada você pode ter no máximo... Vamos botar aqui 15 jogadas possíveis. É, não, porque assim... O LoL é muito dinâmico, mano. O cara pode... É. O boneco pode fazer 300 movimentos diferentes por segundo. É porque mano. O xadrez... possibilidades. O xadrez, o cara já tem o... Se o cara jogar... Olhar jogada por jogada, né? Existem muitas possibilidades, né, ali. Só que no xadrez... O cara tem que pensar... Várias jogadas à frente, né? Que o cara joga aqui pensando na próxima jogada, né? É. No LoL não, né? Aquela coisa ali, o cara tá... O cara joga na emoção, mano. O LoL, mano. O cara... O cara joga vivendo a cada clique. É. O cara tá saindo com a... Na alma. O cara tá saindo na alma. Puta no bot. Que... Aí, mano. Isso aí é o que eu corro. Mas rodeio. Aí na hora que tu vai atacar o cara pra matar ele, ele usa um dash pro lado assim. Aí vem o jungle do cara. Lá vem o jungle aqui, ó. Na cola já. Aí tu pensa que tu vai matar cola. O cara, aí o Django te puxa de uma vez, né? Bora, agora vamos ver se tu vai matar mesmo. Isso aí acontece demais, ó. E o cara fica puto, bicho. Ei, macho, uma cor que me deixa agoniado é o cara sair sem HP, ó. cara saiu só com fininhas, hein? Saiu só com uma melequinha. Carrega, assim, meu irmão. 30 de vida, mano. Porque é, até mano. Então, né, o cara tá... Eu fico todo me batendo lá no carro. Pra galera entender, é assim, né? Tem uma... três caminhos, né? O caminho de cima, o caminho do meio e o caminho de baixo, né? O caminho de baixo sempre vai um atirador e um suporte, né? Aí tem a rota do topo, né? Que é normalmente onde vem os tanques e tal. E a do meio, onde fica a galera que é os feiticeiros, né? Galera do AP, né? E os jungle, né? Que eles ficam ali frescando ali na floresta. Os jungle podem aparecer ali, a qualquer momento, né? Exatamente. Deixa o elemento surpresa. Pregou aí a palavra certa. Frescando na floresta, não é? É o que eles ficam. Aí. Viu? Tem cara que fica frescando mesmo na floresta. Tem cara não, mas isso é a regra. É um ou outro que joga direito. Mano. É por isso que o PC é jungle, né? PC é um baita... Eu não pensei, era pra estar aqui, mano. E aí, mas o que acontece? O cara tá aqui, né? Jogando aqui, dois aqui e tudo mais. Aí o cara tá com uma porrada no cara aqui, no ADC, o atirador. Aí o life dele fica mais na metade. Aí lá e raio tu, todo bichão. Eita, agora vamos matar. E quando dá certo, o cara arma uma trapzona muito doida pra te pegar, Manel. E aí? O cara que tá frescando resolve... aparecer, né? É, resolve aparecer do nada, lá no meio do inferno. Aí... Ixi, macho, agora eu me lembrei da jogada. Qual foi a jogada, Manel? Dá muita raiva esse negócio de jungle, macho. Eu jogando ali com a minha poderosa Fiora ali no top, macho. A bicha só... cutucando. Fiora cara. Dele é ruim, viu? Não é ruim não, mano. Tem nem perigo, mano. Aí eu matando o doido e tá, tal. Aí o cara ficou só uma piabinha. Aí tu avança de uma vez, aí, né? Pra matar o cara. Aí com tudo, né? Não, aí eu fiquei ali. Aí o macho, ele der um totozinho pra frente. Dá pro cara flechar e... Taria isso aí que o cara flecha, né? É. Não mata o cara. E o Django mata ele. E o Django mata ele. Mas se eu te disser que eu flechei, macho, pra matar o cara, macho. O cara já tá debaixo da torre. Macho, o Lissima. Eita, macho, aparece do. Saiu de dentro do esgoto, mano. Só pode, mano, porque eu não vi as filhas lá, macho. Aparece. Pronto, morri. Mas ele não te viu. Tu não vi ele. Porque tem uma reclamação, ó. Reclamação, denúncia. Denúncia de André. Esse pai todo, ele joga sem um minimapa, eu aposto, mas... André disse... Como é que é o nome do André completo, Manel? O nome do André? André. Nosso ouvinte aí, André. André Luiz. Inclusive, é sobrinho, mano. É sobrinho. Teu sobrinho. Sobrinho que joga LOL também. Luiz André. Luiz Henrique. É dois Luiz, né? O André também, Luiz, sobrinho de Emanuel Moura. Disse que é uma reclamação que tem pra ti que tu não compra o Ardes, viu? Passa o jogo todinho comprando o Ardes. Não compro o Ardes. Essa aí não é uma reclamação. Eu não compro mais dela, mano. Inclusive, o que estressa, mano, no LOL é o seguinte. O Ard é a sentinela, né? Você bota uma sentinela visão, aqui, né? Aí ele... Porque o mapa é todo mapa, escuro, né? Você não enxerga nada. É isso aí que dá raiva no LOL, mano. Porque, por exemplo, xadrez, como a gente colocou, você joga, né? Você tá se vendo você, as peças, né? Se você fizer uma jogada errada, foi por isso sua. Pronto. Beleza. Aí você vai jogar com o Thelma. O básico do jogo é o cara comprar a porra das wards. É o básico. O cara tem visão de mapa, né? É a mesma coisa no xadrez. Você não mexe os peão, né? Obrigado, é obrigado, mano. É. O Ard é a mesma coisa, mano. Aí esse baitola joga, o cara, cadê as wards, mano? Acho que é o suporte, mano. O suporte é que tem que ter o Ard mesmo. O Ard é o do suporte. Ele é que é o suporte. Tu tava jogando de suporte, mano. Tava dizendo que tava jogando de suporte. Eu tava jogando com ele. Eu, como suporte, eu também não compro o ar. Aí é putaria, né? Não, mas, resumindo, assim, um jogo todo, eu compro, tipo, mais 5 ARD. 5 ARD? Não, mas o jogo tá de graça agora, mano. Peraí que eu tenho uma defesa. Mas é as pink, cadê as pink? É as Pink. Cadê as Pinkzona? As Pink que eu compro tipo 5. A frase do Manel. A frase do Manel que ele disse pro André foi assim: a Pink você só tá dando dinheiro pro inimigo. É isso aí. É, macho. Presta atenção. Não tem aquele primeiro item que você, quando faz suporte? Tá Trinket. Você não manda essa porra, não. Só sei que dá 3 wardzinhos, ou 4. Sim. Pronto, mano. Ali é o ward, mano. Tem 4 wards pra botar essas porra. Eu vou comprar mais ward por quê, mano? A Pink, mano. Por quê, mano? Entendeu? Porque é por isso que eu não compro. Porém, a Pink revela as wards, né? Só o Manel então... dizendo Pink é meu pai. Aí, mas é por isso, mas que dá raiva. Quando eu dou suporte, eu compro mais um pouquinho. Sendo que é tipo 5 no jogo inteiro. Porque eu já tenho mais 3 lá, 4 do item. É. Então eu uso. E eu utilizo bastante, mas não esqueço de colocar. Eu utilizo. Porém. O André tava dizendo que tu esquecia. Porém, quando eu tô usando. Quando eu tô jogando de ADC, mid. Acho que. É já... ADC, eu compro o ARD também, viu? Não compro nada. Não, eu só uso aquela. Mas é de graça, mano. E compra... é por isso que dá raiva. Não, eu uso aquela de graça. Amarela, amarela. É, a amarela eu tenho, mano. Amarela eu tenho. Amarela, eu amarela obrigado, é obrigado. Acaba de usar nem amarela, meu amigo. Aí eu vou dizer, viu? Não, eu uso amarela. O pior que tem gente que não usa nem amarela. Não, é, mas mesmo. Eu uso. Porque aí dá pra me botar tanto no rio, o caba não dá uma de gaiado, como bota ali no matinho ali. Que fica do rio na parte inferior de cima pra baixo. É o lado que vem o jungle. O lado que vem o jungle. Então eu boto ali também. Pra salvar a pele do neto. Mas aí não adianta nada, mano. O cara compra um ward. Não, mas aí ele. Mas desabilita o minimapa, mano. Mas tem jogada, mano. Que é impossível, mano. Esse bicho tá olhando pro minimapa. Não, mano. Mas... é impossível, mano. Impossível, mano. A gente porque... vai dar pra isso, mano. Tu não tá olhando o minimapa, é porque não. Porque são duas coisas, mano. É. Estratégia é estilo, do Manel. É, né? O estilo de jogo. Eu gosto de jogar agressivo. Porém. Peraí. Tá dizendo que não ia gostar, não, de usar agressivo, não. O Neto também joga agressivo. Sendo que tem momentos e momentos, entendeu? Não é porque eu cheguei na lane e. Ah, saiu atirando, não, mano. É desse jeito. Ele chega desse jeito, não. É tu que chega desse jeito, mano. Esse bicho, macho. Ei, mano. Tu tava onde, mano? De um Blitz? Um minuto de silêncio aqui, pra refletir na jogada do Neto. Blitz eu suporte. Eu de Lucian. Lucian. Com um skill, level 1. Aí ele vai de Swain. Pra quem joga o jogo, vai entender. Vai visualizar o momento. Aí eu lá. Acabou de chegar na lane, eu não farmei nem o primeiro milho ainda. Pera, bateu o primeiro. Tá lá... apontando a arma, é. Né, pera, bateu o primeiro. Aí lá vai e passa o Neto, ó. É, vou dentro da jungle. Ai, eu queria bem, poder que esse dente aí ele pegou só o stun do Swain, que é uma mãozinha que vai lá atrás e puxa o cava. Aí ele contra 2, aí ele pega a minha frente, vai se lascar lá na frente. Aí puxa não sei quem, leva o tiro de todo mundo, não sei o que. Ele é sem reflexo, mas ele é atirador, mano. Tem que estar levando, cobertura, eu matando os minions, macho. O exato, mano. Mas não era pra ir pra era, frente, porra. Macho. Tu não veio passando? O que tu não acompanhou? Não, mas não era pra ir. Ora, porra. O ápice do começo do jogo, pra você fazer o momento da play... é no level 2. Aí dentro. Por que o level 2? Porque o. Pra matar os caras? É. Mas de personagem pra personagem tem o seu momento. É. Sim. O momento level 2 do Lucian é muito mais forte do que muitos outros personagens. Porque eu tenho o Dash e o. E o Q. Aquela estrelinha. Então estrelinha só dele. Aí de ataque básico eu tenho 4 tiros, porque a cada habilidade ele usa mais duas. Ataque básico. Sim. Então no level 2, o meu level 2 é mais forte do que um level 2 de uma Jinx, por exemplo. E dá cara na trap. Se tu level 1, ela dá 6 hits. Se eu não levar um trap, não, mas aquela chuvinha da Kai'Sa ali é fraca demais. Só num level mais pra frente que ela fica forte. Eu sei que a Tristana no level 1 já dá pra trocar bem, viu? Com ela. Porque o cara, toda que vida que eu pego com a Tristana, eu pego aquela bombinhazinha que prega no cara. É, aí é bom. Aquela bomba. Aí, mas, ó, cara, por exemplo, é um combo perfeito, macho. Eu nem reclamei quando ele pegou o Swain. Mas a questão é o momento de se jogar é que a mãozinha. Pega a mãozinha, espera eu pegar o level 2. Aí tu pega o quê? No segundo turno? Segundo item? Olhinho. Aí pega o olho das trevas. O que que acontece? Ele vai puxar o cara, eu vou dar dash pra frente. Vou solta dar dois hits no cara, ele já soltou o olho no chão. Vou dar o quê no cara? Mais dois hits. O cara já tá com medo de meio life, ou ele flecha, ou ele usa o curar, ou ele morre. É rápido, mas aí ele vai level 1. Aí quando eu vejo ele correndo, eu não sei life, senhor. Aí fica com raiva. Acorda, mano. Recebi de papo, aí. Eu tinha que gravar as play, mas as play é tudo desse jeito, mano. Mas tá não quebrando. É, mano. Outra coisa que é clássica, mano. Mas o time não tá é vendo alguma isso. movimentação, né? LOL, geralmente, cada time tem 5. É. Aí, sei lá, os caras começam a pingar no mapa. Porra, tem alguma confusão nessa parte aqui do mapa. Aí junta todo mundo pra brigar, né? Aí tá, quebra-pau lá, todo mundo briga, aí todo mundo morre, né, tal. Aí o cara vai olhar o mapa, lá está o Manel, mano. Lá em cima. Lá em cima, derrubando as torres. Farmando. Passeando. Farmando e puxando o bote. Puxando o bote. É, apesar de estar errado, isso aí eu assumo que está errado, porque o ADC, né, ele não é o que faz o split, né, que o pessoal chama de... puxar enquanto o resto do time tá fazendo outra cor, né? É, uma putaria, mano. É porque na época que a gente não jogou... Não é a função dele, né? Tiveram umas partidas, mano, que o Manel tava de ADC, né? É, triste. Aí, mas a gente aqui no STF, né? A STF é briga dos dois times, né? É. Team brigando fight. Tudo ao mesmo tempo. Aí, mas a gente aqui no STF... começou a putaria. É o Manel lá no Red, lá. Aí, mano. Bateu. 5 anos atrás ele já tinha esse mal, mano. Que diabo é isso? O que o Manel tá fazendo lá em cima? O Manel sozinho, mano. Não, mas foi algum momento da pleura aí. E aquele que a gente tava jogando... Tu tava jogando de Blitz, Manel. Eu já disse que era pra nós jogar, fazer o time do Azila. Tava eu jogando de... acho que era de Rato. E o Manel jogando de Blitz. Oxi. Aí o Blitz do Manel, o suporte. Cara, sabe que vai dar merda, mano. Aí, né, o Blitz ele puxa os caras, né? Meu, ele joga Blitz o braço. Garante, mano. Joga o braço e puxa o cara. Aí o Manel jogou um, errou, né? Jogou outro, errou de novo. Jogou o terceiro, errou de novo. Aí lá e vai. Aí eu já bei isso, mano. Não puxou nenhuma vez. É o minimapa, mano. Ele aí joga o Manel dizendo assim, não, mano. Eu tô acertando, mas os caras tão desviando. É, mano, legal. É outra coisa legal do cara jogar LOL, mano, é isso aí, mano. O cara joga com o Manel, mano. Aí o cara entende essas barbeiragens, né? Isso aconteceu numa partida que ele tava jogando de Blitz. Aí o legal, mano, é porque o público do LOL é extremamente estressado, mano. A uma putaria dessa, o Manel errou dois puxão, mano. Já tão xingando o Manel. Fala 15. Da puta, tá, cara, assim. Fala da puta, acabou com o meu jogo. Não sei o quê. Ó o bot aí, os caras. O bot afundando, filha da puta. Não, e se o cara deixar ligado o allzão lá? Aí, todo mundo. Aí é os caras do nosso e do outro time xingando ele. É, porta o Blitz aí. Mais massa, o cara. O cara morreu uma vez, mano. Cara... Não, aí é putaria, por quê, mano? Tá afetando, o cara, o cara, no começo, né? Tá todo mundo assim, normal, né? Aí vem aquela primeira morte, né, mano? Que é aquele que... First Blood, né? Aí o narrador fala, né? First Blood. Aí os caras aqui no chat, aqui no canto, ó. Eita, hein, menino? Eita, hein, menino? Né? Os caras pingando no tempo de morte do bora, cara, né? E aí, ei, é macho. Essa putaria, mas quando o cara morre uma vez, pronto, menino. Morreu tudo. Perdeu o jogo. Acabou o jogo, mas ficou puto. Aí, uma porra, puto. O cara morreu uma vez, mas pronto. Aí acabou o jogo. O cara da barra sorrindo. Bora, FF. Caramba, tá dando. Eu não fico muito doente. Ai, o cara quer desistir, mas. Eu nunca desisti de um jogo, macho. Porque, enfim, né? Tem uns jogos porque que. Porque é tu que caga o pau no jogo, né? Os outros caras que ficam te aturando, mano. Os caras vão ver os meus replays aí. Inclusive, eu vou fazer, eu vou botar conteúdo no cast agora. Aí, eita, agora que é o conteúdo do cast. Chegou ao meio da show bom aí. Almeida, vamos fazer vídeo de LOLzinho pra galera. Vamos fazer, vocês vão ver. Não, aqui eles vão ficar frescando, dizendo que eu não jogo. Mas vocês vão ver como o cara é o mestre. Mestre da fedada. Outra coisa que eu fico puto, mano, eu jogo muito de tanque, né? E aí, mano, chus tanque. É os caras que vai lá pra frente, né? Os caras vão lá pra frente, né? Os tanques, porque ele aguenta mais dano e tudo mais, né? Aí eu tô jogando de Pantheon aqui, mano. E a habilidade, a ult do Pantheon. Aí o cara dá o pulo, né? Aí o cara aparece lá no... Cara... No meio da... do inferno. E chega logo na porrada, na TF, né? Aí quando eu uso o pulo, mano, aí eu vejo só o time assim, ó. Voltando. Aí eu... Puta que pariu, mancho. Os caras tão saindo, mano. Eu não acredito, não, mano. Puta que pariu. Ei, mas essa jogada é clássica de. Eu fico muito puto, mancho. É exatamente putaria, isso que acontece, mano, quando eu jogo com o Manel, mano. O cara vai lá pra frente matar o bicho. Aí o cara olha pra trás, pensa que o Manel tá acompanhando esse bicho, vai pro outro lado, mano. Porque os tanques, mano, é muito foda, mano. Foi no momento errado, a mesma coisa com o Nasus, mano. O Nasus, ele chega, mano, chega metendo aquela bola zona de fogo no chão, né? Pra deixar todo mundo com a defesa baixa. Aí quando eu jogo a bola, mano, os caras tão voltando. Mano. Eu acho que diabo é isso, mano. Os caras... O Nasus aguenta porrada que só uma porra e os caras voltando, mano. Diabo é isso, mano. Não, mas é porque é falta de comunicação, né? Mas é porque a maioria dos jogadores são. Mas tem ruim, um chat, mano. Não, mas é porra do chat, tem minimapa, tem tudo, mano. É falta de entendimento, entendeu? Assim, no momento que você acha que deve ir, né? Ele acha que deve ir aí. Assim que ele chega, sair e tentar matar alguém. Pra usar o Ignite e tal, incinerar, né? Ou incendiar. Já eu acho que o momento ápice é o level 2. O level 2, o cara faz a parada massa. Na maioria das vezes eu faço o kill, se nenhum doente der o kill primeiro, né? O resto do time. Level 2 é o sucesso. Level 2. Ei, mano, tu outro né? Personagem. Outro Depois disso, não é possível que o Neto vá fazer de novo o level 1 e ir pra frente. Outro personagem que eu acho quebrado é aquele rato ali, mano, o Twitch. Porque esse ratão. Bicho aí, mano. Nunca joguei com ele, não, mas. Quando ele tá muito forte, mano. O cara usar aquela ult dele na TF, mano. O cara não vê nem de onde tá vindo os tiros. O rato é covardia, mano, porque ele chega invisível, mano. É, mano. O cara tá aqui andando tranquilamente, o cara olha pro lado e tá lá o rato. O rato é doido lá. Muito doido, não. E o pior, mano, é que ele dá o tiro no cara, né? Aí ele dá aquela marcazinha do rato, né? Leptospirose. É a cabeçona do rato na cabeça do cara, né? Aí o cara tá saindo todo feliz, mano. Acha que saiu vivo. Aí ele solta o ezão assim, pufo! Blum! E o veneno massa. Todo mundo, mano. É doido, mano. O bicho é forte, mano. Eu acho massa também, mas nunca joguei com ele. O massa é a massa. Skin do mafioso, mano, dele. Do mafioso? É mesmo. E outra coisa, bom de se comentar no cast é justamente isso, né, mano? Como é que o LoL... Cresceu tanto, né? É, mano. A galera fez uma parada que na época que ele começou a jogar. 2009 começou o jogo. Lá que a gente começou a jogar. Tu sabe o que eu acho do LoL mais incrível, mano? Não é o que ele cresceu. É quanto ele se manteve, mano. Porque eu me lembro quando a gente começou a jogar, foi tipo na primeira febre do LoL, mano. Não sei o que e tal. E sei lá, passaram o quê? 5 anos, 6 anos, e o jogo ainda tá aí, mano. Ainda basicamente. Tá aí. Na verdade, ele tá mais. Né? Ele, tipo, criou mais Mais fama, né? É, mais cresceu fama, do jeito que cresceu, mano. Porque agora tem campeonato, né? Tem não, time porque, assim, profissional. Porque, né? Por exemplo, eu não lembro. Sei se tu se lembra. Tu lembra quando a gente começou a jogar LOL, tinha outro também, um tal de Smite? Você lembra desse? Smite. Só que o Smite foi bem depois, não foi, né, mano? Ué, foi tinha o Smite, a Blizzard botou também. É, o Dota. Hero, não, o Hero of Storms. Não, mas esse Hero of Storm é o de carta, né, não? Não, não, mano. Hero of the Storm é o MOBA da Blizzard. É o MOBA da Blizzard, pois é. E bota também nenhum desses. E tem também o Dota, né? Ah, não. O de carta é o Hearthstone, né? O Hero of the Storm. É o Dota 2, né? Dota 2. E você vê que nenhum dos outros vê, né, desses. É isso que eu tava falando. O Dota 2 não é da Blizzard, não, mano. Acho que é de outro canto. Acho que não é da Tencent. Tencent Games, sendo que... É isso que eu tava... É isso que o LoL é da agora. Tencent também, né? É isso que eu ia comentar agora, macho. É. O Dota... É uma merda. Que Dota 1. É o que é o que era primeirão, na, que é o, na verdade. É o mapa do Warcraft. O mapa do Warcraft jogado no mapa de estratégia. E aí, roda sem placa de vídeo nem nada, né? E o jogo, macho, era doidão. Sucesso, né? Assim, entre aspas. Tô né? louco. Porém, o menino. Como é o nome dele? LOL. O LOLzinho. Ele veio do Dota. Chupado. E o LOLzinho foi-se embora, mano. Foi-se embora, na escala do sucesso. Tô doido, né? Tô doido. E aí o Dota afundado. E o Dota... crescendo como rabo de cavalo. Aí, o LOLzinho eu... assim... O Dota... É. Aí lançaram o Dota 2. Tentaram se recuperar. Opa, Dota menino. Aí, o sucesso, né? Eu me lembro do... Tu acha que vai ter LOL 2, mano? Tu? Não. Não precisa, né, mano? O cara, não, você precisa, não, você não. Aí quando foi agora, eu vi... eu me lembro da conversa, eu e o Joel, mano, dizendo que a galera foi uma sacada absurdo. A jogada de mestre, mano. E qual foi a jogada de mestre? O jogo de graça... E você e os jogadores gastar com skins. A jogada do sucesso é. Tu chegou a essa luz, foi assim. O melhor é porque os caras falam isso no documentário, né, do LoL. Que o LoL era um negócio de graça e tudo o mais. O documento de abertura da empresa tem que a regra do mercado deles é essa. Que é o negócio, o jogo é de graça, né, e aí... Eles decidiram se manter de graça, né? E aí todo mundo chamou eles de louco, não sei o quê. Não, vocês são doidos. Como é que vocês vão fazer um jogo desse e deixar de graça? E aí os caras, não, porque os fãs, os nossos fãs aí vão gastar o dinheiro porque querem, né? A comunidade. É, a comunidade vai gastar o dinheiro porque gosta do jogo mesmo. Que eu penso sobrando, né? É, e aí, mano, os caras estavam certos mesmo, né, Manel? E o pior de tudo, né? Porque a skin... Não é barata, não. Não, a skin, macho. Neto, tu comprou alguma skin? Tu acha que tu já gastou quanto de skin, mano? Se eu te disser que tem um site que faz tipo um cálculo, eita, ele tipo meu. Faz um esquema lá de... Tu acha que já gastou quanto, Manel, de skin aí? Revela agora. Tu que tava puto com o Lulu. Tava puto com o Lulu, mas vamos saber. Mas eu trabalho, pô. Gastei o cartão de crédito todinho. Eu gastei, mas eu pago. Né? Isso. É igual aquela mulher lá do Zorro. Eu tô pagando. Então, pronto. Agora. E aí, mano? Não, eu acho que eu já gastei em 100 conto, ó, mano. 100 conto? Você é doido, mano? Não. Ora, não. Não, não, não, não, não. 100 só no meio passado. Não, acho que é uns 100 conto. Não, 100 só do não, aniversário pra cá. 1000, mano, deixa não, eu mano? Deixa eu pensar, amarrar aqui um pouquinho. 100? Não, mas acho que é 150, mais ou menos. É, não, é porque assim, ó. Mas sabe por que LOL... não é, mano? Um skin do LOL é 50 conto. É, mas não, mano. Aquela do Swen do Dragão é quanto? 50 conto. É, não. Ora, não é, mano. Mas aquele. 1350 é o valorzinho dela. É. Quando o caba compra um pacote de 25 o cara só compra pacote fechado. Não, tem um pacote de R$25. Ah. Ele dá 1.380 de... Sim, de então pronto, aí já dá só um, assim. R$25 só. R$25, mas não é 50. Porra. Pera aí. Deixa eu lhe dizer como é que a estratégia vai economizar. Mas tua skin é 4 mil conto, mano. Não, quatro... não, vai economizar no LOL, é assim. Eita, economia no economia, LOL. Economia. Economia no e LOL. O governo, mano? É, justamente por causa do governo, o cara tem que economizar no LOL. O cara faz, no final do ano, lá no teu, tá, apareceu quais skins? Aqui em cima tem o teu nome, apareceu aí tem um bicho, uma da Morgana. Clica ali e aparece as skins promocionais, que promoção pode ser época. Nova. É, salto, salto. Hoje foi, no aniversário do LoL de 10 anos, foi a primeira vez que iria ter uma skin épica. Ou épica não, é... Lendária. Ali na Ixi, eu nem olhei, ó, mas. Eita, abre aí, né? Abre aí. Logo aí. Aí a minha foi justamente a do Lúcia. Lúcia Zona do Capeta. Aquela skin é lendária, mano. Aquela skin é uma merda. Qual skin, mano? É a do pirado. Cabelo branco? Não, é uma skin do Lúcio que ele não é metade demônio. Ele, ele fica, quando ele luta, ele fica tipo um demônio, pegando Capetão, fogo. Capetão, é. É o Lúcio Infernal. Ah, é, Lúcio Infernal. É mais ou menos mesmo. Lúcia do Parque. Aí essa Lúcia, ó. Essa Lúcia. A mulher pra assistir esse questão, viu? A Lúcia. Então, o Lúcio. É, irmão, o negócio. Eu vou contar depois essa dele, a mulher do Manel. Aí a skin, macho. Por que uma jogada estratégica deles? Pagar pelo menos a skin. Por que porra de R$12, R$25, você acaba pagando? É. Você tá, você 25zinho, pensa assim, só o filé. Bem, eu tô empregado, né? Tô trabalhando. Vai ter. Tô com meu cartão em dia. Vai ter aí um saldozinho no cartão. Sobrou uma grana. 12 conto. Limitezinho, vai, 12 filé. 12 conto não vai matar ninguém, não, né? Sabe o que é que acontece, mano? Aí cara... você comprou um skin. Aí quando é no outro mês, o cara aparece, tá a promo, aparece ali, não tem a moedinha? Aí embaixo não tem as skins em promoção também? Sendo que é outras, é tipo aleatório. Aí você compra, mas só mais 25 conto. Aí compra mais outro. E assim vai, nem assim, mas vai aumentando, né? E aí tu imagina, macho, quantos e quantos da comunidade que hoje em dia, macho, o jogo já tem bem 100 milhões de usuário, mano. Quanto, imagina quantas pessoas não é tão suvina como o Neto, que não compra um skin. Oi. Mas tem dois fatores aí, mano. Primeiro, é porque assim, geralmente, por exemplo, tem esses jogos pagos, né, que tinha antigamente, por exemplo, o WoW, que o cara pagava mensalidade, né? É. O cara dizia, sei lá, a mensalidade era quanto? 30 conto era do WoW? R$29,90. R$29,00, por aí. Não, mas vou pagar essa porra não, mano. Vou me viciar, não sei, eu não jogo direto, né, e tal. Agora, esse negócio da skin é exatamente o que o Manel diz, mano. Por exemplo, o cara marca de fazer alguma coisa. Ah, eu vou sair hoje à noite. Aí, por algum motivo, não dá certo, né? Aí o cara pensa nisso. Não, mano, aí ia gastar 50 conto aqui. Já que eu vou ficar em casa, sem gastar... Gasta comprar 25, um skinzinho, né? Que tal. Pra desopilar, né? E o LoL, mano, tem muito disso. É, exatamente, tem muito disso. Por exemplo, você tá jogando. O jogo, Manel é uma merda, mas jogando. Chama-se uma porra. Só que aí ele pensa assim, se eu comprar skin que não muda em nada no jogo, eu vou jogar melhor, porque eu vou ficar todo estilosozão e tal. O pior é que é isso aí mesmo, né, mano? Porque o cara vê assim, o time. Toda vida que vai começar um jogo, né, aparece o teu time e o time do outro lado, né? Aí tu vê o time do outro lado, Manel, todo mundo de skin, mano. O cara fica logo com medo. Aí tu, eita, mas que é isso aí? Esses caras aí. Esse doido aí gastou dinheiro. Aí, gastou dinheiro e vai jogar valendo a vida. Eita, menina, agora que esse bicho aí todo mundo joga bem aí. Aí tu vai ver o cara é uma merda. Ele tem um outro recurso também, mano. Uma vez eu vi um cara jogando dizendo isso aí. Jogadores tipo o Manel, mano. O cara compra skin porque o Manel no jogo, ele xinga muito os outros jogadores, né? E vai jogador jogando, tóxico. É, ele é o chamado jogador tóxico. Aí ele só criando lendas de mim. Ofendendo mano. Todo mundo, né? E no LoL tem um sistema que você pode denunciar os jogadores tóxicos, né? O cara que xinga muito e tal, não sei o quê. Aí por que é que o Manel gasta dinheiro? Porque ele acha que se ele gastar, né? Tá botando dinheiro real. A Riot não pode banir a conta dele. Ele diz logo assim: não vão me banir porque eu tô botando dinheiro todo mês. Eu sou aqui todo fiel. Todo mês. Tá sustentando a indústria, né, do Léo? Inclusive, eu toda tô a vida pagando as contas dele. Pois né? É. Então não aí pode dentro. Me banir. Aí dentro, macho. O lado ruim é que toda vez que o cara vai jogar com o Theo, tem que esperar aqueles 5 minutos, né? De penalidade. Cheira, vai. Esse bicho bem. E é isso aí, né, mano? A gente tá em 2019, né? No dia desse, da gravação desse cast. E saiu o documentário, né? Lá do 10 anos de LOL, né? Passou rápido, né? Aí os caras, mano, anunciaram tudo, mano. Jogo de tiro do LOL, jogo de luta do LOL. Isso aí é se eu fosse dono da empresa, eu faria isso aí, ó, mano. Jogo de carta do LOL, jogo de desenho animado do LOL. Vai ter filme do LOL. Lancheira, caderno. Aí até tá tudo agora, do LOL. Eu só não entendi o filme, entendeu? Não entendi. Filme, o filme, desenho. Mano. Filme. Mas não é o do LOL. É, não. Vai ter um seriado, mancha. É um seriado, né? É dos personagens, entendeu? Não é dos personagens. Ora, não é. Acho que é sim, meu chapa. Ora, não é. É o seriado, mano. Tu não viu, não, mano? Não viu o Echo, não, mano? Passando lá. É o Echo ali? Tem, é porque os caras usam skin, mano, nos vídeos. Os caras vão fazer o... Tu não reconheceu porque tava com a skin diferente. Aí dentro. Vai ter o jogo de tiro do LoL, mano. Overwatch do LoL, ó. É, eu achei. Eita, mano. Né? É. Jogo de card game, né? Porra. TFT, né? Que não, lançou agora, o... né, mano? Não, mas. TFT o... irado. Teve duas sacadas LoLísticas que foi. Doideira. Foi a skin. E se eles fizerem a skin nos outros, em alguns outros jogos, né? Algo parecido, né? Eu acho que vai ser interessante também. Tipo o estilo do jogo de luta. É porque, mas isso aí é um negócio legal. Interessante. Porque a Riot, no âmbito de MOBA, eles já se consolidaram, né? É. Só que eles foram inteligentes, porque chegaram assim, a gente vai... Eles pegaram as categorias de jogos, né? Todos os jogos que existem, eles vão lançar uma deles, né? É. Como já falou. Jogo de luta, tiro, e aí tem que ver carta. Como é que eles vão monetizar também isso aí. Que afinal é uma empresa, né? Ela vai ter que tirar dinheiro de algum jeito. É. Se elas estão investindo, né? Então... É, exatamente. se continuar com o... Como é? Tu disse aí que tá no contrato skin. Deles de ficar de graça. De graça. É, o jogo vai ser de graça. Porque se o Overwatch, todos ficarem de graça, aí... O Overwatch é pago. É, mas ele é um jogo... 250 pau. É uma merda. É, você paga e todo o conteúdo é de graça, né? Sim, é um inverso. Mas é, né? Tem... O Lulu é pode jogar Overwatch? Nem não, todo o conteúdo, então, não, nem todo conteúdo do Overwatch é de graça. Ah, eles pagam também, né? Do... Aí, bichão, tá por fora. O cara pode comprar dinheiro pra comprar aquelas caixas, mano. Loot box, não sei o que. Mas loot box é um picaretagem foda, viu? É, mas ela pilotagem é porra, mas jogos, ela né? cai, mas ela dropa de graça. Por level, por evento, por não, cara de asa. Dropa, dropa, mas. Não, é de graça. Agora você comprar, você pode 50 comprar mais, aí eu. Acho, ó, uma vez eu vi mas um cara. Mas aí você vai ter, pô. Você não. disponibilizar uma não, coisa, não, aí não. pra quem quer pagar, comprar mais, ó, comprou, mano. Preste atenção. Todo canto vai uma ter vez, isso. Eu vi um cara dizendo isso aí. O LoL, mano. Se tu baixar o LoL hoje, tu tem os personagens pra tu jogar de graça. O próprio e tu PC joga nunca competitivo, é. Se você joga bem, você não gasta um real pra você joga. E? Esse esquema de loot box é um problema por causa disso. O Manel diz assim, eu não preciso comprar, eu posso jogar e normalmente o bicho dropa. Só que o problema é o seguinte, mano. A maioria do público-alvo... É nessa faixa de 16, 18 anos que o cara tem alguma renda. O cara que consegue jogar é o cara que tem, sei lá, tem 8 horas por dia pra jogar o jogo. Com 16 anos tem uma renda. Pois é. Eu nunca tive, mano, nessa idade. Porque tu era rebelde aí. Aí beleza. Aí o cara tem 8 horas pra jogar. Só que, por exemplo, mano, tu trabalha, tu tem 8 horas, olha lá, por semana pra jogar. Aí tu pensa, mano, pra comprar essa caixa aqui. Eu vou dar 5 reais ou vou passar 8 horas jogando pra poder pegar. Eu vou gastar os 5 conto. Vale mais a pena, lógico, né? Lógico, cara... Mano, 5 vale, horas é 5 vale reais tempo, que tu tá mano. Comprando mas é, por 8 vale, horas que tu vai jogar. Exatamente. Tá aí, ó. Mas não vale, sabe por quê, ó? No LOLzinho aí, eu acho que eu já gastei bem 150 conto. O negócio é porque tu não... Aproveitando as promoções, né? Não, aproveitando porque... o momento que tá com desconto. O negócio é porque tu compra skins... E ela só vai mudar a aparência. É, não muda porra no Overwatch. Não muda. Não vai ganhar nada. Não muda a aparência direito. O cara Não, mas... agora eu até não sei aqui também, mano. O cara comprar skin, jogo de primeira pessoa, é uma putaria muito grande. Porque tu só compra skin e compra volta, né, velho? É tipo comprar roupa, assim, né? É, o cara vai comprar só pros outros mesmo, velho. Isso é um escrotinho. Tu não vai ver, nunca vai ver. Então pras câmeras de replay, que nunca aparece, que tu não faz jogada lendária. O Manel não vê nem marrom um dedão dele. É isso que eu tô dizendo, macho. No Overwatch eu nunca gastei um real, mano, porque não é necessário, mano. Não tem, tipo, uma skin nova no Overwatch, não é empolgante jogar com aquele personagem por causa só da skin. Você não vê porra nenhuma, mas isso é... Entendeu? Eu nunca gastei. Aí não. O jogo já tá fadado a falir, mano. Aí eu nunca gostei, tá, eu nunca gastei nenhum realzinho no Overwatch, porque eu já gastei 200 conto. Só no começo. Mas ele já te pegou no começo. Aí vai a aprovação, o Manel jogou LoL 7 anos inteiro. Gastou 150. O Overwatch já pegou um quanto dele? 250, pronto. Ah, tá no lucro. Ele olhava assim. Mas eu tô dizendo que. Não, pra você se fudeu. No Overwatch. Se fudeu ao vivo. Não, Baitola, eu tô dizendo que tu tá defendendo aí. Não, eu tô dizendo que você se lascou. Você que disse as suas palavras. Que eu ia comprar. Skin no Overwatch. Sempre, né? Skin no Overwatch tem um conteúdo pago que é pra comprar os lootzinhos. É mó país que eu tô defendendo. E você gastou quanto no jogo? É mó 200 praia. Pau. Gastou 200 pra comprar o jogo. Pera aí, tu gastou quanto no Overwatch? 200. E gastou quanto no LoL que é de graça? 150. Sim, mas aí não é isso que a gente tá falando. Mas é um bom tema também. O que nós estamos. O que nós estamos. É uma boa temática. É uma boa conclusão, né? É uma boa conclusão. Né? Ao não, vivo, desculpa. Mas enfim. Mas enfim. Conclusão do programa. Moral do programa, né? Moral do programa. E o governo. Pra encerrar. É, o governo já foi. Pra encerrar, moral do programa. Moral do programa. Manel se fudeu. Entendo, gastou 200 e no LOL 150. Não, eu sou espertão, a empresa nunca vai me enganar. Oh, doido. Esses baitola nunca vão me pegar. Deus, o economista tão esperto, eu sei que. Não. Hasta la vista, baby.